Superman, Stanley Paulo, Superman, Stanley Paulo, Superman, Iracruza, Superman, Iracruza, Superman, Stanley Paulo, Superman, Stanley Paulo, Superman, Iracruza, Superman, Iracruza, Superman, Iracruza, Superman, Iracruza, Superman, Iracruza, Superman, está cruzando, Superman, está cruzando, Superman, está cruzando, Superman, está cruzando. Ele está cruzando, está cruzando, está cruzando com um rapaz. Superman está salvando um rapaz que está virgem. Ele tirou a virgindade do rapaz que estava virgem. Por isso Superman é um herói.